Alô, meu parceiro Juninho, Portal da Rocha. Segura essa pedrada. Elvis Salgado, romântico e apaixonado. Eu nunca pensei que um grande amor fosse invadir o meu olhar, nem de longe eu pude imaginar como alguém com a força de mil paixões pudesse tomar de vez meu coração. Eu não pensei, só quis te amar. Mas agora eu sei o que é o amor. Quando ele vem, não dá pra fugir, não tem jeito, não dá pra resistir. O amor quando chega feito um vulcão, no piscar de olhos explode e vira uma paixão. Eu não pensei, só quis te amar. O amor tão forte assim não dá pra segurar. Eu não pensei.